Chegamos ao episódio 10, season finale da terceira temporada de Egresso. Contarei até 10. Arezzo tenta fazer parecer que ter um hater não é lá grandes coisas, que é normal na vida de uma idol ter um hater de vez em quando, e que eles têm muito mais fãs do que haters, né? Mas a Manaka sabe que a Retsuko, na verdade, tá abalada, e abalada pra caralho nessa brincadeira, né? E a Retsuko demonstra isso, né? Porque elas estão ali no Birds mesmo, né? Fazendo um lanchinho. Uhum. E a Retsuko diz, não, eu vou só ali lavar as mãos, vou só ao toalete e já volto. E ela começa a lavar as mãos, assim, de um jeito... Compulsoriamente. Compulsivo, né? Uhum. Ela tá tentando tirar aquela sujeira dela, que é, né? O cara ficar segurando... Gente, ele ficou realmente 5 minutos segurando as mãos da Retsuko e falando coisas desagradáveis pra ela. Né? Gente, eu não consigo ficar com tanta raiva assim. A minha raiva demora 1 minuto no máximo, quando foi muita. Mas ela não podia expressar a sua raiva, mesmo que justificada, porque ela era a idol na frente dos fãs, né? Então... Não, eu tô pensando do ódio dele. Quer dizer, como é que você consegue ter 5 minutos de ódio pra Ah, o cara quando é troll... Não, minha filha, o cara quando é troll, ele arruma até meia hora de pica pra sentar, né? É uma coisa terrível. Ah, mas sejamos sinceros, os trolls, eles existem na internet porque eles não estão cara a cara. Ah, mas tecnicamente. Cara, ficar na cara tecnicamente, da pessoa. Não. Tecnicamente ele não tá cara a cara, porque ele tá de máscara, né? Tá todo camuflado ali, né? É a única explicação, que ele tá realmente meio disfarçado, né? Com a jaquetona, uma máscara que esconde muito bem o rosto dele, né? É máscara estilo a máscara que a gente tá usando pra pandemia, tá? Aquelas máscaras assim de... Aquelas máscaras mais caprichadas, sem ser de pano, entendeu? Aquelas máscaras mais de cirúrgica mesmo, entendeu? Aí beleza, corta essa cena e a gente vê o Raida tirando na sorte com quem que ele quer ficar, com a Retsuko e Inu. Ele vai zerinho um, cara e coroa, puxa a pétala bem da flor, quer, bem me quer, mal me quer, pra toda hora sair na Inui. Toda a hora... cai na Inui, tá? Aí o Fênico diz, ô banana, você gosta da Inui, você não quer uma vida boa, você não quer uma vida feliz e tranquila, então é com a Inui que você vai conseguir, meu filho, larga da Retsuko e vai pra porra da Inui, ô banana. Aí depois dessa, temos outra corte de cena, a gente vê aqueles três fanzoca, sabe os fanzoca? O corujinha, o burrinho e o bichinho que até hoje eu não sei que caralho é. Então, estão lá eles fazendo pesquisa na internet para descobrir o que era aquela porra daquela jaqueta, né? Que ninguém tinha daquela jaqueta. Aí o Corujinha descobriu que aquela jaqueta era uma promoção que teve no começo da vida das OTM Girls, que fizeram poucas unidades e quase ninguém tem. Aí o Ryodo, eu fiz essa merda? Porra, mas tu não tem nem noção das coisas que tu faz pra merchandising, né? Ô, mas que merda que tu é também, de... É uma falta de profissionalismo dele. Né? É sério, essas coisas aí você tem que catalogar tudo certinho, tá? Pra no futuro evitar cópias, pra você poder, de repente, até valorizar. Olha, esse aqui é um stalker que sobrou, é raro, agora vender mais caro. Né? Bom, a Retsuko deu aula disso pra ele. Né? Bem que isso é passado. Aí os fanzocas, eles acham que o Stalker tá ressentido com a entrada da Retsuko na OTM, porque ele era um fã das antigas, né, das OTMs, e nesse meio tempo a gente acaba vendo o Stalker no meio da rua, e ele comprou um estilete. E vamos lembrar, gente, que o Japão é um país um pouquinho mais civilizado, pelo menos atualmente, e você não compra arma de fogo com a facilidade que teria se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas que absurdo! Por que que ele não comprou uma katana? Eu acho que até essas também você não tem autorização pra sair com ela. Agora, um estilete, você usa pra quê? Pra trabalhos manuais, pra apontar um lápis. Um estilete é algo que passa batido. E eu vou te contar um negócio. O Stalker é um porco, tá? Porque ele tirou de uma sacola plástica, tacou a sacola no chão. Isso. Depois tirou de dentro da embalagem e tacou a embalagem no chão. O bichinho porco, tá? É um comportamento totalmente anti-japonês. Né? É um Stalker e porco ainda por cima. É um filho da mãe, né? Pra gente odiar mais ainda esse cretino. Mas aí, beleza. O Ryodo e as outras OTM Girls alertam Retsuko que ela tá correndo perigo e decidem que vão levar a Retsuko pra casa a partir daquele momento, né? O Infeliz postou fotos também do local de trabalho da Retsuko. Também do local de trabalho, que ele tá tirando foto agora até onde a Retsuko trabalha. Aí a Manaka percebe isso, liga pra Retsuko na hora do lanche dela lá da lojinha. Ah, chefinha, que ela chama ela de chefinha, né, chefe da contabilidade. Chefinha, cuidado, o cara sabe até onde é que você trabalha agora, você tá correndo perigo. Ah, tô não, aqui é o distrito comercial, tem muita gente na rua, tal coisa. No que ela fala que tem muita gente na rua, o stalker está ela e vai correndo e pula em cima dela com a porra do estilete e tenta atacar, mas ele não consegue. Por que, dona Ana, quem apareceu para salvar o dia? Senhor Raida, que apesar de ser um imenso banana, né? Mas justamente por ele que foi um banana, ele fez o outro tropeçar. É. Tudo um chi. faz sentido. Não, ele percebeu quando a Retsuko estava saindo, apesar dela não estar demonstrando muito nervosismo nem nada, acho que aquela meia conversa que ele estava ouvindo só pelo lado dela, ele já ficou alerta, porque sim, ele acaba indo atrás e na hora que o malucão voa em cima da nossa pandinha, não consegue chegar nela de jeito porque o Raiden impede, né? Se joga em cima dele, bota aquele peso perna dele em cima do Stark, mas é o suficiente para manter o cara imobilizado, pelo menos até... É que o Raida é um chassi de grilo, mas o Stalker é outro. Então, chassi de grilo pro chassi de grilo, deu pra segurar, né? Ficou meio ali na equivalência. Aí a gente vê que ele é uma mulinha também, né? Um burrinho também, só um burrinho cinza, não é um burrinho bonitinho que nem o Tadano, não. Um burrinho bem feinho, pra falar a verdade, né? Aí... As máscaras caíram. A máscara caiu, né? Podemos dizer assim. Aí o Raida pediu ajuda pra galera que tá em volta, porque a Retsuko caiu. A Retsuko tá desmaiada, isso, com sangue em cima dela. Então, caralho, ô Retsuko, o que tá vendo? Retsuko, o que houve? Aí o... Ai, bateu um desespero no Raida. Porra! Aí ele tá lá tentando salvar a Retsuko, e aí aparece a Inui. Bota a mão nele. Não, filho, calma aí. Não mexe nela, não. Ela deve ter batido com a cabeça. Calma, sossega. Mas ela tá sangrando. Não, é sangue é teu, animal. Você tá vendo que tua mão tá cortada? O cara que cortou foi você, não foi ela. Sangue dela tá, é teu, não é sangue dela. Então calma, ela tá na boa. Ela deve ter desmaiado porque bateu com a cabeça. Calma, sossega. Sossega teu facho aí, ô filha da puta. Agora tudo bem. Então eu já... A Inui é tão calma que ela até... né? Se acalma, não mexe nela, fica de boa, peraí que eu tô chamando o socorro, chamou lá o equivalente a 190. Chamou a SAMU. Né? Puxou um lenço, botou na mãozinha dele que tava sangrando. Você, né? Você viu que você já fez sua escolha, é, né? E ele escolhia. Porra, mas eu queria ter escolhido você. É, mas já era, neném. Não tem mais eu, não. Agora vai procurar outra coisa pra se coçar, tá? Que essa pulga aqui já pulou do cachorro, tá? Não dá mais, não. Né? Olha, de boa, eu achei a Inui muito, muito bonita. Mano, sim, então, sim. Ela realmente poderia ser uma parceria boa pro... Seria, pro se ele não mas fosse um... Banana! Muito obrigado! Aí, sabe como é? Banana tem que combinar com amarelo. Quem é que é amarela nessa conversa? A Retsuko. Né? Então pronto. Bandinha então tá, é bandinha vermelha, mas ela é amarela. Mas tá bom, se lasque, né? Vamos lá. Aí a Retsuko acorda no hospital e ela tem uma alucinação que ela tá, na verdade, no palco com um monte de fãs descontentes, inclusive o Stalker. E aí, de repente, todo mundo vira Stalker na plateia e ela fica apavorada, né? Ela começa a lembrar das coisas da vida dela, que na infância ela era uma menina comportada, que ela sempre foi a menininha bem comportada, bem moderada, tal e coisa. E aí, papo vai, papo vem, no escritório, a galera descobre que a Retsuko tá apavorada, né? E por tá apavorada, né? Tá apavorada, ela fugiu pra casa dos pais dela, e eu tava torcendo pra poder ver o pai dela, mas não deu. Não deu, vai ser só mamãe mesmo, né? Não. Mas tá bom. Não, foi dessa vez, gente. Aí, beleza, ela tá lá fazendo, tá lá sendo reclusa, né, porque ela não quer sair, não quer fazer porra nenhuma, não quer nem cantar uma bela canção, tal coisa. Aí o Raiden, ah, tá que mais? Foda-se, bora comigo, vamos lá cantar a Retsuko, a gente vai lá salvar a Retsuko. Raiden que deu um tom. Não, um instante, porque antes disso, tá? Ele se encontrou ali com a Washimi, com a Gori e com a Fenneco, né? Eles foram no Bird. Elas começam a conversar um pouquinho sobre a situação geral deles e o Raiden acaba dizendo que dispensou a Inui. E agora ele fala assim, ah não, queima, mas tu é um burro mesmo, né? Você é um banana. É banana. Peraí, eu vou usar esse aplicativo, meu aplicativo, deixa eu pegar aqui. Tá. Agora você vai encontrar a pessoa certa, porque pelo jeito você não foi feito pra Retsuko. A Washimi também tá concordando em gênero no miligrau. Vocês dois não estão rolando. O que a Retsuko tá precisando é algo, um lugar seguro. É, ela tá precisando de um abacaxi, não de uma banana. Não de uma banana, né? Mas agora ele joga lá os dados do Raiden, começa a fazer a roleta lá do peão da casa própria. Final das contas, sai o resultado, um match de 100%, mostrando que a alma gêmea do Raiden é quem? É a Retsuko! Yeah! Todo mundo... Como assim? Alma gêmea? Aí, beleza. Então o Raiden finalmente decide tomar vergonha na porra da cara, né? Se levanta, chama a galera pra ir com ele, vai todo mundo de carro... pra casa da mãe da Retsuko, aí o cara bate na porta, no que ele bate na porta, já enfia o pé na porta ali. Quem é você? Como você atreve a entrar? Eu sou esse cara aqui. Ele mostra lá o match de 100% no aplicativo, a mãe... Ah, oh, meu genro, finalmente você apareceu! Aí, beleza, tá entrando todo mundo, casa da Retsuko adentro, casa da mãe da Retsuko adentro, né, tal coisa. Chega no quarto da Retsuko, o quarto da Retsuko é um colchonete. Só. Ele é um futon. Foda-se. Aquilo ali é só o colchonete. Tá? O quarto da Retsuko não tem... O quarto da Retsuko não tem um móvel. É só o colchonete. Tá bom? Ok, beleza. Aí tá lá... Raiden, o que você tá fazendo aqui? Ele não fala nada. Ele pega ali no braço da Retsuko e puxa ela e pá! Corta a cena e a gente vai até o karaokê e tá lá o Raiden, e tá lá a Retsuko, e tá lá os fogos, né? E não tá pra comemorar ainda não tá nessa hora pra comemorar, mas tudo bem. Aí, o que eles estão fazendo lá no karaokê, dona Ana? O que Raiden resolveu fazer nessa hora? Não, o Raiden se enfia numa das cabines com a... Numa não, na. Na cabine. Na né? cabine. Ah! Cabine. Enquanto a Gori, a Washimi e a Fênico ficam ao lado de fora, sala de espera. Na sala de espera. A Fênico com a cara de eu não tô entendendo nada. O que a gente tá fazendo aqui? Ela nunca tinha vindo. A sabedoria, ela não... né? A Washimi com toda a sua sabedoria falou assim, aqui que é o lugar. Era aqui mesmo. Se é pra botar pra fora, é aqui que tem que ser. E... O Raiden. Aí o Raiden bota um J-Rock ali, ele canta os sentimentos dele para Retsuko, né? Que ele quer ser o porto seguro da Retsuko e tal e coisa. Aí a Retsuko olha pra cara do Raiden, você quer ser meu porto seguro? Agora, seu banana! Você acha que agora que eu tô tão fragilizada, que eu tô pronta pra você? Aí entra o modo fúria máximo da Retsuko e ela solta um death metal que destrói tudo. Destrói o karaokê, destrói a cara do Raiden, destrói tudo. Ela tá lá soltando as cachorras na voz do death metal e o Raiden tentando ir atrás, né? Enfrentando, vamos dizer, a onda da raiva, da fúria da Retsuko, tal coisa. Ele consegue catar a mão da Retsuko. Vamos enfrentar isso junto! Ele fala até uma coisa que eu achei muito bonitinha. Falou assim, eu sei que nesse momento tá difícil pra você confiar em qualquer pessoa. Pois então começa comigo, confia em mim. Isso. Assim, o quê? Será que o Raida aposentou lá do banana dele? Não sei, vamos ver, né? Não tá perfeito ainda, né? Aí, beleza. É, corta a cena. Estamos agora no tal do Rock Festival, né? No festival lá do Woodstock. E a Zotinha e Miguel estão lá tocando. E na plateia tá Porcão, Porquinhas e o Comia chorando, desesperado, porque o primeiro festival da Zotinha e Miguel também marca a despedida da Arezzo, da banda, que ela não vai mais participar da banda, né? Aí ele fica, por quê? Por quê? Por quê? Aí o Porcão, num dos raros momentos dele de sabedoria, né? Ah, sei lá. É como se a pessoa bebesse um gole d'água depois de ficar muito e muito tempo com sede. O quê? Não, não, não. Me ignora. Não, nada não. Ignora, né? Aí a... O cachê do show foi justamente o dinheiro que a Arezzo precisava pra saldar a dívida com o Riodo, então ela entrega lá pro Riodo. Que me mostra que esse cachê não foi lá grandes coisas, né? Porque a dívida era grande, mas, pô, é um cachê pra um show. Cara, grande. Sinceramente, eu acho que não, Ana. Eu acho que foi uma grana boa, porque ela ainda tava devendo grana pra cacete. Dos 200 mil, ela tava devendo 100, 120 mil fácil. Eu acho que o cachê do show foi bom, cara. Porque pra saudar de vez, a dívida não foi pouca merda, não, cara. Eu acho que não. Eu espero que tenha sobrado uma graninha pra ela trocar de casa depois. Porra nenhuma. Depois a gente vai saber que ela troca de casa porque a mãe dela deu dinheiro pra ela. Mas não é agora nesse... Nessa temporada que a gente sabe disso, não. Mas aí, beleza. É, acaba o show, né? Ela pede desculpas pro Riodo, pra galera, tal e coisa. A Manaka fala que, sabe nada, foda-se, vai-te embora, que a gente vai fazer sucesso sem tu mesmo. A Retsuko percebe que aquilo foi o jeito Manaka de dizer obrigado por tudo, tchau, chefinha, né? Porque é a Manaka, né? A Manaka é desse jeito mesmo, né? Aí, beleza, tá dando, e agora estão conversando pelo celular, comentando como é que foi o show que o Tadano viu pela internet e tal e coisa. E aí Gorin pergunta, Tadano, você não mexeu lá no meu aplicativo, não? Mexeu? Eu? Mexeu? O aplicativo? Não, lá pergunta? Não. Lá pergunta? Como assim? Como assim? Por né? que você diz isso? É, pra você fazer com que a Retsuko e o Raida desse 100% de match. Não, imagina. Sei do que você tá falando, não. Só porque eu sou o dono do Enio e que manda no algoritmo dele? Não, imagina! Que absurdo! Como é que pode? Entre nós, né? Que tá dando não nos ouça. Mas a... ele mexeu. Sim. Mexeu. É óbvio que ele mexeu, porra. Vale. A Retsuko não tem nada a ver com o Raida. Não, que eles têm. Mas as pessoas não... Deixa eu ver aquela história dos opostos se atraem. Era esse ponto que eu ia chegar, assim, eles não têm nada, nada em comum. Talvez assim, algumas inseguranças, tá? Porque o fato dos dois serem o fato dos dois serem amarelos. Cada um no seu sentido, mas, né? Mas a Retsuko, ela tem ganho mais confiança, mais firmeza na medida que o tempo tá passando. Ainda que tenha algumas recaídas, por motivo. Essa coisa desse stalker aí, desse hater, é suficiente pra deixar qualquer um bem perturbado. Sim, sim. Aí, beleza, a Arezzo voltou pro trabalho, né? Ela encontra o Riodo lavando janelas da empresa. Ai! E agora descobrimos a profissão, né? É esse que é o emprego secundário do Riodo, né? Lavador de janela. Tá bom, então, eu né? Eu diria que é o emprego primário. Também, né? Também. Ele ganha dinheiro mesmo aí. Também. O resto é mas ele ganhou dinheiro com a Zotem Miguel nessa temporada, tá? Não ficou pobre ele não ficou, não, tá? Vou te enganar o negócio, não, pois tá? O senhor Riodo precisa contratar uma outra Rex com alguém pra tomar conta das coisas. Senão tá fudido. Deixar na mão dele. Tá fudido e mal pago. Então todas, não só ele, né? A banda toda. Aí beleza, a Arezzo decide que vai contar até 10 e ser uma boa empregada, vai contar até 10 e ser a idol de todo mundo, vai contar até 10 e viver a vida, legal. Aí beleza, ela encontra o Raida no corredor e convida ele pra almoçar. E assim termina a terceira temporada de Agretsuko! Donana, o que você achou dessa terceira temporada? Olha, eu gostei de me ver ser tratado esse lado que é um tanto obscuro, né, na cultura japonesa, que é esse esquema das idols. Tá certo que de um lado ele é meio irrealista, porque pelo que eu andei pesquisando, a idol, ela é meio que formada quase que do berço. Sim, né? Se você quer, ó, mais uma dica, tá na Netflix também, tá? É um dorama, é um K-drama, na verdade, que é coreano, chama-se Party Time Idols, que é uma história de um antigo produtor de idols que vai para um mosteiro no Tibete, volta todo zen, todo porra louca, ele acha um grupo de pretensos idols no escritório que ele trabalha, e aí ele resolve transformar essa patota em idols. Aí você vê como é que é o esquema de treinamento das pessoas que querem ser idols. Então, ó, Party Time Idols. Futuramente num nerd panatonista perto de você. E é uma coisa, gente, que é muito sacrificada e que faz a vida do idol estar voltada total e completamente em agradar o seu público. Sim. O público, de certa forma, retribui isso com... Não é à toa que elas são chamadas idols, tá? Mesmo os rapazes são idols também. Porque é uma idolatria deles. E essa idolatria para se tornar essa coisa mais obscura não custa nada. Sim. Tem muito idol que não se casa, não divulga que tem namorado ou namorada, né? Sim. Porque você não pode tirar a fantasia. Isso. Né? Eu não lembro agora qual dos personagens que falou, se foi o Ryoda, que disse que você tem que ser a namoradinha, a irmãzinha, a filha, a princesa, a filha. Você acaba se tornando tudo para a vida desses fãs. Foi o Ryodo, foi. Isso te nega a tua própria existência, a tua própria vida, né? Acaba sendo uma coisa muito sacrificada. Muito bem. E tem esse lado obscuro, porque vai ter sempre um que vai ser o mais doentio. Sim. A diferença é que as idols, elas também são vistas como um negócio, né? Então, você acaba tendo segurança, você acaba tendo um esquema de proteção, que é a banda aqui, amadora do Ryoda, a forma dele trabalhar não garantia segurança nenhuma para as meninas. Sim, sim. Bom, e é isso, queridos ouvintes. Terminamos mais uma maratona. Fiquem por perto que mais maratonas virão. Um abraço. Tchau, Ana. Tchau.